proceed.

Direto à posição Jama, 0070 no 4906, decolagem 3A. different coach for 100 weeks.

service mode. Por lo menos a su vez se aproxima. Salvador Azul 2715. Azul 2715, contato Radar Alicolai, Cidade de Proteção, Zona, Primeiro 340. 340, São Paulo, 2715. 2160, Vistora 2000, Cidade de Proteção, Zona, Metrô, Cidade de Proteção, Zona, Cidade de Proteção, Cidade de Proteção, Zona, Cidade de Proteção. Bom, o número 60, 3 1 0. O número 60, 0 0 0 graus 2 1. Are you there? That's not the name. Do you believe that a place to stand? Do you come in behind us? Send us a little bit of a zone of frequency. And a very very good smoke. Channel 3 is now on a base channel. May the day that is to the left. Today, that's not the 01205 e levar para o localizador agora a próxima vez da telecomunicação. Alô, 2 para 2, local, senhor, a gente vai agora na 3. Mais para já, senhor, para trás. Thank you. Acerto. aproximação, aguarde de autorização de pouso, o R10 da TAM, ou 5 segundos de retorno. Aproximando pela segunda cadeia. Muito obrigado.